Oitavo volume da obra. Deformação racional em fogo. Hoje, todos deslumbrados por saberem de onde vieram e para onde vão. Então, até que agora chegou em mãos de todos o que todos procuravam e não sabiam onde encontrar. Estamos de parabéns para o resto da vida, porque conhecemos de onde viemos e para onde retornaremos. Definição completa do porquê da criminosa matéria. E por ser criminosa, é que todos estavam condenados a morrer e condenados à morte. E hoje, o fim e o princípio de toda essa calamidade, dessa impureza, dessa imperfeição toda, dessa ruína, que foi a deformação racional em fogo. Hoje, todos deslumbrados, por todos conhecerem e saberem de onde vieram e para onde vão. Hoje, todos deslumbrados, por saberem o porquê vivem aí nesse mundo, aí no mundo como verdadeiros parasitas, nessa vida parasitária, com essa vida parasitária. Porque todos dependem de tudo para viver. E o tudo que aí está não depende de ninguém para viver. E assim, o porquê de serem verdadeiros parasitas? Parasita é um animal racional que nasceu em cima dessa terra sem saber porquê nem para quê, usufruindo tudo sem saber porquê nem para quê. E assim, os parasitas hoje, felicíssimos, porque deixaram de ser parasitas por conhecer o verdadeiro mundo, o mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. A porta do mundo racional está aberta para a volta dos aparelhos racionais, para voltarem para o seu mundo de origem. A porta do mundo racional está aberta aí na Terra, aí em suas mãos, para todos voltarem ao seu mundo de origem, o mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. E assim, todos de volta para o seu verdadeiro mundo de origem. A origem do animal racional é racional. Esse é que é o natural verdadeiro do animal racional. Desconheciam o seu verdadeiro natural, porque não conheciam a sua verdadeira origem. Sabiam que eram animais racionais, mas não conheciam a origem, e por isso não sabiam qual o seu verdadeiro natural. E hoje, todos sabendo e conhecendo o seu verdadeiro natural. Agora, por não conhecerem o seu verdadeiro natural, é que julgavam e pensavam que o verdadeiro natural fosse esse de matéria, imperfeitos, cheios de defeitos e sofredores. Julgavam e pensavam que o natural fosse esse, por não conhecerem o verdadeiro natural, mas não se conformavam com esse natural de matéria, porque não se conformavam com o sofrimento nem com o fim da existência. E falando inconscientemente, ser esse o verdadeiro natural. Sem conhecer a sua verdadeira origem, não podiam de forma alguma saber se esse é o verdadeiro natural, pois se não conheciam a origem do seu ser, como é que podiam admitirem essa vida de matéria como natural? E assim, falando inconscientemente, com convicções tolas, sem pé nem cabeça. Hoje, conhecedores de sua verdadeira origem, e por conhecerem a sua verdadeira origem, conhecem o seu verdadeiro natural. Hoje, sabem de onde vieram, como vieram, para onde vão e como vão, e antes não sabiam. E assim, está aí em suas mãos a porta racional, a porta do mundo racional, do mundo verdadeiro do animal racional, do verdadeiro natural do animal racional. E assim, hoje, felicíssimos por terem em mãos a sua situação definida e divulgada, a situação do mundo e sua criação, seu começo e o seu fim, que há muito entraram na última fase de sua existência, que é a fase de aparelho racional. E de aparelho racional, passando para racionais puros, limpos e perfeitos, no seu mundo de origem, o mundo racional, o mundo verdadeiro do animal racional. Então, está aí o término da vida da matéria, o término da vida das aparências, das fantasias, das ilusões, desse monturo de asneira que nada adianta. O que adianta essa vida de matéria, essa vida de lama? Matéria é lama. O que adianta essa vida? Sofrer só e morrer sem querer morrer. Viver só para sofrer. É a vida de matéria, a vida do nada. A vida começou do nada e termina em nada. A vida que começou do líquido e acaba em líquido. Porque tudo se derrete, tudo se transforma, por esse tudo ser um tudo aparente, o tudo da água. A água transformada em seres. Então, tudo vira água, por começar da água. E assim, vejam quantas coisas sem pé nem cabeça, na vida do nada, na vida da matéria, na vida do encanto, na vida do sofrimento, na vida dos tormentos, na vida dos sonhos, na vida das ilusões e das imaginações. E assim, um tempo perdido, por todos viverem iludidos com a matéria, por todos viverem iludidos com as fantasias, com as aparências. Tempo perdido. Quem vive iludido está perdendo tempo. E por viver iludido, sofre as consequências da vida de ilusões. Um tempo perdido por tudo ser aparências e nada mais. Todos aparentando aquilo que não são. Quem vive de aparências vive iludido. E quem vive iludido está perdendo tempo. É por isso que o mundo é de sofrimento, lágrimas e dores. Por todos fazerem das ilusões uma coisa verdadeira. Todos fazerem das aparências uma coisa verdadeira. E todos fazerem da matéria uma coisa verdadeira. Vivendo assim, perdendo tempo e sofrendo as consequências de trair a si mesmo. E assim, vejam que vida. Que vida que não tem proveito de espécie alguma. E por assim ser, de repente perde a vida. Fica tudo aí. O que adiantou se iludir com a vida? O que adiantou viver iludido? Quem dá valor às ilusões é um iludido. É um perdido que vive por ver os demais viverem. Vive inconscientemente, sem consciência, porque não sabe ou não sabia porque vivia assim, sofrendo, sempre se maldizendo e admitindo por admitir as ilusões como realidade. Então, muitos dizem, a vida é muito boa. E na mesma hora se contradizem quando são tragados pelo sofrimento. Quando são tragados pelo sofrimento, muitas vezes têm vontade de desacertar da vida. Mas enquanto iludidos, vão dizendo, a vida é essa mesma. Quando são tragados pelo sofrimento, se desiludem.